наверное, больше 20. Essa via Juliette, portão 10, portão 10, hoje na 6212. Via Juliette, portão 04. 04, via Juliette, 3560. Torre, boa noite, eu tô 3603, ponto de espera no 0, pronto. 3603, autorizado a linha de decolar, pistão no 0, vento 1, centeno no 0, nós. Ajuste no 0, nós. A linha decola, pistão no 0, tá 3603. Tá 3662, após o start, desce para 2 mil pés, o QNH 10 no 1, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Bem, reportando 2 mil, ajustado, reportado estabilizado, tá 3662. No localizador, o web 5810. É o IGS 5810, complexo na OLS, chama em torre em 1 no noite, decimal 6. 18-6, boa noite, 5810. Tô 3603, decola 41, controle 119, decimal 35. Canal 35, boa noite, 3603. Boa. Então, 3603, contato radar decolar e super nível de voo 340 da presente Olinda. Olinda, 3603, cara. Então, é lote 3, copiou o quadro B6, lote 3, pode movimentar. Objeto 5810, estelinha motorizada, pouso, vento 1 centeno no 0 9, ajuste no 0 9. Livre pouso, web 5810. O 352 confirma? 352 confirma, o 352 Aracaju 90 autorizado, Golf 677, decolada 10, curva à esquerda, Fuca, transição Caju, aciona 5463, controle 119, decimal 35. Autorizando 190, pagar a Caju, sair de Apuca, Jam, Angu, a decola da 10, com curva à esquerda, 3.5463, 3.5216. a emissão foi muito baixa, 352 no meio, poderia checar? Subida Puca, só corrigindo, Puca, Jamo, é após direto. Certo, autorizado, nível 190, Puca, Jamo, após direto, Aracaju, trânsito 5463, o controle 10935, decolou da 10 com curva à esquerda, 352 no meio. Aerovia Golf 677, na remota, chame pronto, 352 no meio. Chamada quando pronto, 52 no meio. Você é na 6310, desce para o nível de voo 070. 70, está cruzando 90. Meu objeto 723, desce para 3 mil pés, o QNH no 09. 3 mil pés, por quê? Afirmativo, 3 mil. 3 mil de onde? 723. Na 6310, desce para 4 mil pés, o QNH no 09. 5.1011, Oceano 6310. 4 mil pés, Oceano 6310. 4 mil, Oceano 6310. 5.8.0, no solo as 4, 5.2.1, décima 9. 12.9, né? Ok. Guarde para descida o objeto 5723. Portão 01. Alfa Juliette para o número 1, 5890. Localizador está 3662. Só 3662, complete final elétrica, me torre em 118, decimal 6. 26, obrigado, até já. 16, 13. 13, boa noite, aguarde Copa, Brasília. Sexta vista, agora só. Saída prevista? Abon, Elefa, após o fito. Abon, Elefa, depois o fito, confirma? Abon, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo. Tá mandando boa noite, tá 3662, baixado e travado, lembra? Tá 3662, tráfego avistado, pista eletrizada, pouso vento de uma centena com 12, ajuste meia hora. Ele pôs na 3662. Toda a Xenema 3 no 0, solicita equipa 2 3603, após Leda, pode voar. Deus? Aguarde. Tá 3603, chame Centro Recife, frequência 133-925, solicite. 3305, 3603. LA 5723 na web. WebJet 5723, completo sinal LS, chame torre em 1 no 8 decimal 6. 8 6, obrigado. Salvador, Passaredo, 2234. Prossiga, Passaredo, prossiga. Web 5723. WebJet 5723, complete a aproximação, aguardando informação de pista livre. O vento é de 90 com 12, o ajuste 1011. Sete, aguardado. Desce para 2 mil pés, acionamento 3 no 0, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Portará estabilizado, 2 mil pés. Salvador, passaria no 2224. Passaria do 2224, prossiga. Passaria do 2224 na escuta da torre. Salvador, passaria do 2224. 3662, seu solo for 5121.9. 219, obrigado. Webjet 5723, pista livre autorizado, pouso 90 com 10. Foi Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, obrigado. Salvador, passarela 2224. Prossiga, passarela 224. Sobe 3350 Juazeiro do Norte. Gente, batente que eu tô aguardando, passarela número 3. 3224. Puxando a 6310, complete final LS, eu me torre em 1 no 8 decimal 6. Corre, deixa eu ver a 6310. Oi, Salvador, boa noite, a 6310. Salve, Salvador, o gol 1613. Número 3, tá pronto, cover? Pronto, cover, assim, tá dito. Número 3, Brasília, 3620, autorizado, aerovia Peisulo 17, decolada 10, com curva direita, após decolagem, na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo, Arbor, após Elefa e após Ofito, aciona 5452, controle 119.35. Autorizado, 360, decola 10 com curva à direita, saída Arbor, Elefa, depois Porfito, transponder 5452, controle 119.35, gol 1613. Aerovia Upper Zulu 17 e autorizado para Brasília, destino Brasília, gol número 3. Upper Zulu 17, autorizado Brasília, gol número 3. Portão 03, chame pronto, o gol número 3. Chamar a prova. Solo Web 5723, livrou a nossa expansão. Right Web 5723, táxi livre Alfa, após Juliette, portão 05. Alfa e Juliette para o 5723. Gol no 885, pronto, cópia. 885, pronto. 885 Guarulhos, 360 autorizado, Aerovia Upper Zulu 21, até Trive, após direto Poços, Papatear Lima, decola da 10 com curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo Arbor, após Elefa e após Ofito. Aciona 5453, controle 119, decimal 35. Autorizado 360. Para Guarulhos, Upper Zulu 21, Trive, DCT Pós, decola da 10 com curva direita, saída Arbor, Elefa, Ofito, 5453 no transponder e 11935 ao controle, gol 1885. Só corrige na subida, o gol 1885. É Arbor, após Elefa e após direto Sagaz. Sierra Alfa, Golf Alfa, Zulu, Sagaz. Então, Arbor, Elefa, e após Sagaz, gol 1885. Correto, gol 1885, no 62, chame pronto, pushback. Chamará, obrigado. 224, pronto, cópia. Tá pronto para cópia, senhor, prossiga. 224, Juazeiro do Norte, nível 350 autorizado, Aerovia Upper Zulu 19, até Bangu, após direto. Decola da 10 com curva esquerda na subida Momo, após Cogbo, Kilo Oscar, Golf Bravo, uniforme, Cogbo e após Froti. Aciona 5464, controle 119, decimal 35. Autorizado nível 350, Juazeiro do Norte, pela APSU 19, após Bangu, direto, decola da 110, desculpa, subida Momo. Decola da 110, após Cogbo, depois Frote, nosso código 5461 e Salvador 119-35, Passareira 2224. Transponder 5464 e curva esquerda após a decolagem, Passareira 2224. Curva esquerda 5464, possível. Chame pronto na remota, Passareira 2224. Fala, chamei na 310, ligou? Na 310 da Chanel, boa noite, via Alfa, aguardando antes da Juliette para ingresso. Alfa, onde está Juliette, para entrar, chamei na 3, mas... Solo, gol 1613, no gate 03, para o posicionamento. Está livre, chame táxi, gol número 3. Para o táxi. Solo Salvador, trip 5216, para posicionamento. Na remoto está livre, chame táxi, trip 5216. Chamar a táxi, tem que subir 5216. Salvador, são 3561. São 3561. Por gentileza, quem vai para Brasília? Qual é a saída? Arbor, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo Arbor, após Elefa e após Ofito. Positivo, obrigado. Sim, Arbor, obrigado. Boa noite, Web 5827. 5827, boa noite, aguarde Galeão 360. Aguardando, qual a saída provável, por gentileza? Dael Leda Bridge. Dael Leda Bridge, afirmativo. Aí Bridge intercepta, qual aerovia que o senhor tem aí, se eu não tenho ainda? Pesulo 10. Tá bom, obrigado. Chamei. Ok, mantenha a posição, Xenai 6310, portão previsto ao 03, está sendo liberado. Mantenha a banana. Salvador, passarelo 2224, fechado acionamento na remota no 4. Aguarde, o passarelo será o próximo a ser liberado. Aguarde a autorização. Aguardando, 2-4. Salvador, 5-2, ano 6, pronto, pago o táxi, 61 na bola, 13-40, de autonomia, alternando Salvador. Já confirma o PLV, 5-2, ano 6? 61, 61. Copiado, reporta através do 62 para prosseguir o táxi, 5-2, ano 6. Confirme, cara. Através do 62 para prosseguir o 5-2, ano 6. Confiante, 5-2, ano 6. Solo, gol 1613 com uma centena a bordo, 0348 de autonomia, alterna com 20 para o táxi. A 3 via Índia Alfa, ponte espera 186, ajuste no 011, tem um bom voo e boa noite. 011 via Índia Alfa, ponte espera 1-8, 1-6, 1-6. Temos 118-6. 5-2-1-6, segue o Bang da Gol, via pátio principal, após Índia Alfa, ponte espera com o número 2, torre 1-8-6, ajuste no 0, 1-1, bom voo e boa noite. Xenai 6310, confirme visual com a TR da Trip, próximo através do 62. Após a passagem do trip, ingressa via Juliette, prossegue portão 03 do Xenai 6310. Após o trip, ingressa Juliette, portão 03. Passarei 2224, na remota, tá livre, chame táxi. Chama táxi, 224. 3561, pronto, cópia. Só um minutinho. Pronto, cópia. Matheus. Web 5827, Galeão, nível 3620, está autorizado, aerovia Pezulo 1-0, após conforme o plano, decola da 1-0 com curva direita na subida da El, após Leda e após Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, Bridge, onde após intercepta o eixo da aerovia. Aciona 5455, controle 119, decimal 35. Rio de Janeiro, Galeão, 360, decolada 10, curva direita, da El, Leda, Bride, Antônio Zulu, 90, 5455, 1935. Portão 01, não chame pronto, a BMS 5827. Chamar, obrigado. Número 3, a linha decola no 0, vento 090 graus, 08 mais. A linha e decola da 10, gol 1-3. Decolagem curva à direita na subida Arbor. Após Elefa e após Ofito, aciona 5467, controle 119, decimal 35. Autorizado para Brasília, nível 380, pelo uniforme Zulu 17, sai da Arbor, após Arbor Elefa, Elefa Ofito, aciona 5467, controle 1935. Beta 3561, chame pronto, pushback, portão 04. Chama lá, obrigado. Gol no 885, está no 06, puxa acionamento. Chame o Nono 1219. 3219. Amador, o gol no 885, tá no 06, puxa acionamento. Meia dúzia, aguarde. Previsão de mais 2 minutos. Certo. Oi, Salvador. Boa noite, Trip 52, 16, no ponto de espera da 10, pronto. Boa noite, Trip 52, 16, após início da rolagem do Boeing da Gol, Lima, até 10. Certo, a Lima tem após a decolagem do voo. Trip 52, 16. Para o táxi, o passageiro 2224, POBE 24, autonomia 3 horas e 50, alterna Fortaleza. Mano, POBE 024. Mano, 024. Táxi autorizado, parte principal, após India e Alfa, ponto espera 10, torre 1186, ajuste 10, 11. Bom voo e boa noite, passageiro 224. E Alfa 26, boa noite, 2224. No 613, decola 205, controle 11935, bom voo. 11935, voo no 613. No 612, agora tá livre, chame táxi. Tem que chamar no táxi, 885. Trip 52, 16, livre decolagem 10, vento 090 graus, 08 mais. Vento livre decolagem 52, 16. Plano de voo 360, Argo, Eleve, Ofício. Plano 360, conforme Argo, Eleve, Ofício, voo 16, 13. Passaria 224, no ponto espera, pronto. Passaria 224, ali mantém 10. Ali mantém 10-24. E 52-16, decolar 207, controle 11935, bom voo. 119-35, trip 52-16. Controle Salvador, muito boa noite, é o trip 52-16, decolar no perfil da PUCA. Se possível, senhor solicitão, vá direto a Aracaju e o nível 1950. 5216, contatar a decolagem. A princípio, supera o 90, baixo para a coordenação. Ciente, exceção 190, tempo 5216. Autorizado, direto da Caio. Ciente de autorizado de Gaeta Aracaju, trip 52, 16. Supa nível 150. Nível 150, autorizado, trip 52, 16, grato.